Salvador, boa noite, voo 994, ponto de espera, 1-0 pronto. Voo 9407, decolado 59, chama controle, frequência 119-35. Canal 35. Voo 1134, boa noite, mantém uma boa espera. Mantém. 2, Salvador, 8062, final, estabilizado, boa noite. Boa noite, reporte externo, baixar travado, 6202, tráfego avistado, vento 170 graus 89, ajustado 1019, guarde pistoleiro. Guarda, vai chamar no externo. Federal 9973, 170 graus, 170 graus 089, autorizado a decolagem de pistola zero. Gente, pista no zero, molhada, sem chuva na vertical, vento 170 graus, 089. Ajuste ao altímetro, 10019, pista no zero, pouso autorizado. Autorizado no 0, 6212. Sideral 9973, decolado 01, controle 19119, decimal 35, boa viagem. 1935, boa. Uno 34, tráfego na final, reforço da Avianca, observa o pouso após autorizado, alinhar e manter. Base aeronave na final, autorizado alinhar e manter, gol 1934. Guarani 6212, no Solos 03. Libere a pista via Foxtrot, chame Solo 121, decimal 1. Libra 21, Rono, Guarani 6212, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4107, 2 milhas para o centro. Boa noite, Azul 4107, continua aproximação, aguarde pista no zero livre. Continua aguardando pista livre, Azul 4107. Gol 1134, vento 1160 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10. Livre decolagem, Pono 0, gol Pono 134. Salvador, boa noite, 6212. 212, boa noite, Alfa Juliette, portão 1 no 1. Alfa Azul 4107, cheque sem de pouso, vento 160 graus, 089, ajuste altímetro 019, pista no zero, molhada, sem chuva, pouso autorizado. Azul 4107, baixado e travado, ciente, pista molhada, azul 107, pouso autorizado. Gol 1134, até colado ao 05, controle Salvador, 119, decimal 35, boa viagem. 1935, 1934, obrigado, Bani. De Rio 5974, tráfego na final, Embraer 190 na Azul, após a passagem, autorizado alinhar e manter a pressão zero. Após a passagem, Azul 4107, no solo aos 07, direita via Foxtrot, chama solo 121, decimal 1. Direita Foxtrot, 1211, boa noite, Azul 4107. Alô Salvador, boa noite, Azul 4107, Foxtrot. 4107, boa noite, Kilo 43. Parou, parte 3, Azul 4107. Autorizado decolagem, pista no zero, vento 170 graus, 089, ajuste de altímetro no zero, 19. 974, entrada 09, chame controle Salvador, 199, decimal 35, boa viagem. 1935, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, o Azul 6908. Azul 6908, boa noite, tráfego avistado. Cheque o trem de pouso, vento 1970 graus, 109. Na vertical sem chuva, pista molhada, cheque o trem, pouso autorizado. Sim, tem livre pouso, Azul 6908. Livro Azul. Azul 6908 no solo Azul 14, chame solo 121, decimal 1, boa noite. 211, boa. Solo Salvador, Azul 6908. Azul 6908, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 6908. Salvador, boa noite, 2228, passarelo. 2228, boa noite, Vitória da Conquista. Rota Elefo, Piló e direto. Nível 180, saída Arbor. Após Arbor, vou posição Elefo, curva direita, posso decolagem, transponda 5126. Autorizado 180 para conquista, recolda 10, direita, árvore, leva, oclor, após direto, 5126, o transponder 2228. Volta para o push. Pode estar bem. Noite, voo 098, nação de curso. Boa noite, voo 098, pistão no zero. Voos autorizados, vento 170 graus, 08 nós. Checa o trem, pista molhada, ajuste altímetro 019, sem chuva na vertical. Baixar travado. Nono Salvador, boa noite, voo 170. 70, solo Salvador, tudo cópia? Pronto, cópia, Campina Grande. Voo 170, Campina Grande, autorizado, via fez o 10 até Neuma, pós direto. Nível 370, saída Puca, transição Zipá com curva esquerda, após decolagem. Transponda 5133. 1-1-9-35. Então vamos lá, o gol 1-1-7-0, compreensão autorizando o 370 Campina Grande, conforme o plano de voo, fez o Lula 10 direto no Lima, depois de Campina Grande, decola da 10, curva esquerda na pista de bar. 5-1-3-3 é o transporte, o controle 119-35. Volta, puxa. Camarim. Azul 2713, boa noite, tráfego avistado, número 2 para o pouso, pistola 0, aguarde autorização. Eu sou os 26, direita via Foxtrot 121, decimal 1. Bom dia. Salvador, boa noite. 098, Maria Branca. 098, Alfa Juliette, botão 03. Alfa Juliette 03, eu vou no 098. Azul 2713, pouso autorizado pistão 0, vento 160 graus, 0629, ajuste no 09. Pushback, acionamento 2228, passarela. Autorizado, puxa, boa tarde. Autorizado, chamarei. No 3, Brás 1, solo aos 2, 9, direito 1, 2, 1, decimal 1. Direito 1, 2, 1, 1, Brás. Solo Salvador, Brás 1, 2, 7, 1, 3, 2, 1, 6. 273, tá aqui de alfa. Quilo, bate 3. Alfa, quilo, bate 3, 273, 1, 3. Solo é o Azul 2713. Azul 2713. Tá, visual com sinalizador no parte 3. Ah, ok, agora sim, visual. Estamos aqui atrás da nave da passarinha. Sim. Para DAC 2228, estamos com 30 a bordo, 5 horas e 20 Salvador. Mais para lá, pistola 0. Pelante está 3152, tráfego avistado, trem checado, ventuno 70, 170 graus, 0612 nós, ajuste 109, pista 10, molhada, sem chuva na vertical, pouso autorizado. Está molhada, 1019, livros, pouso, aula 3152. Sai da PUC, transição Caju, curva esquerda, pós decolagem, transponde a 5127. São 230 conforme Puca, Caju, com esquerda, 527, 1935, boa noite, Nelson. Ponto, puxa. Tá. Boa, no 868. 868, autorizado, puxa, portátil. Parei. Rodando, boa noite, 2228, passarinho, ponto espera pronto, visual contrato na curta. Boa noite, passarinho 2228, após o tráfego na curta, autorizado aliar e manter a pistola zero. Após o tráfego, ele mantém o 2228. 3152, no solo aos 35, direito, 121, decimal 1. 121, no meu trabalho. Fala, tá 3152. 3152, táxi CV Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Juliette, eu táxi 3152. Passarinho 2228, decolando aos 36, chame controle 119, decimal 35, boa viagem. 1935, bom trabalho. Para o táxi Gol no 868, está com 64, 2 horas e 5. 868, autorizado táxi Indy, ponte espera no 0 Torre, 198, Simão 95, que legal no 0 no 9. Ele está com quantidade de 895, obrigado, boa noite, 968. Juliette, eu tá 3152. 3152, tá de passagem ao Gol, tá iniciando o táxi, após Juliette, portão 08. E após Juliette, portão 08, tá 3152. Só por curiosidade, tem alguma previsão de vocês pularem lá pra Torre Nova? Negativo ainda. Tá certo. Oi, boa, boa noite, 868, ponte para a palma. Boa noite, 868, boa noite, autorizado alinhar, decolar, pelo 0, vento 180 graus, 089. Alinha, decola, boa noite, 68. Peraí, tem que transferir todos os equipamentos. Aí não deram nenhuma previsão pra gente ainda. Ah, entendi. Passar daquela torre ali, né, pra cima, né, porque não conseguia ver ali a pista 17, né, e aí ia construir a nova aí, né? Isso. Salvador, boa noite, Centro 6258. Salvador, boa noite, o Chanel 6258. Boa noite, senhor Chanel 6258, centro do tráfego, reporte visual com campo. É, chuva na vertical agora leve, pista molhada, vento 180 graus, 08 nós. Reporte visual checado. Boa tarde, senhor 6258. Boa noite, 68, decolando os 41, controle 119, decimal 35, boa viagem. Obrigado, até mais. Estou a 1500 pés, 6258, baixo travar. Chanel 6258, pista no zero, pouso autorizado, chuva leve a moderada, pista molhada. Tráfico que pousou anteriormente enquanto a pista molhada reportou que estaria escorregadia. Vento 170 graus, 09, 1019, pouso autorizado. Excelente, obrigado pela informação, 6258. O 1170, o 10, para o puxa. O 1170 autorizado, puxa, contato. Autorizado, chamarei o 1170. O 1628, obrigado pelas informações. Você pode estar pensando normal, ok? Ok, obrigado. Boa noite, Chanel 6258. Chanel 6258, autorizado, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, Aerotaxi, o Uno 170 com 113 a bordo, 4 horas e 15, alterna Maceió. Autorizado táxi, é Índia, ponte para o 02, Uno 09, ou Uno 170. Pátio Índia, ponte espera 2, 1895, 1019, 1170, tenha uma boa noite aí, obrigado. Chegou 972, sinal é baixo, checado. 972, tráfego avistado. Boa noite, tem um campo à vista? O 972 à vista, o campo. Ok, pista no zero, vertical, chuva moderada, pista molhada, vento 140 graus no... 2 9, ajuste no 0 9, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista 1 0, 160, 972. Boa noite, Gol 1170, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 1170. 170, alinhar e manter. Autorizado, alinhar e manter, Pedro Zero. Alinha e manter 1-0, 1-1-7-0. Bruno 972, solo 53, a próxima direita via Foxtrot, chame solo, frequência 121, decimal 1, boa noite. 1211, Librana Foxtrot, gol 972. Zero, adequado 5-5, chama o controle 119-35, boa viagem. 1935, 1970, por aí. Bravo, Serra Golf, autorizado, via Bezuno no zero, nível 370, sai da Pouca, direção do reparo, curva esquerda, transponder 5134. Controle, reporta puxa, 1-0-9-8.